Tô tomando banho. Legal. Ontem eu comprei uma passagem pro Beto Carreiro. Incendiaram tudo e explodiram vira-vira. Foi sinceramente muito maneiro. E homem-bomba, já sabemos que a molecada pira. Temos heróis por toda a história, filmes e desenhos. E até o Mano Bini existe no desdenho. Formamos um culto radical, era sobre jogos e tals. Ficávamos o dia todo vendo fotos 3D da Samus Aran. Tínhamos medo e uma pira na vagina aranha. Mas tudo isso foi pra passar as férias. Eu adoro comer doenças venéreas. Subi de carro na Avenida Nenê Sabino. Nós subíamos com música torando, irmão. E na bag do carro só cartuchos de carabina. Mas isso não tem nada a ver com você, Catarina. Doce, doce, Catarina. Te vi vendendo bolinhos na padaria. Do Antônio só me admirava. Big Baú e Gotões, um sonho. E dei um buquê com meus elogios escritos. Não houve mais nada depois de tudo isso. Cheguei em casa e chorei como neném. Do meu amor, eu ventei desdém. Mas se quiser namorar, Catarina.